Ha! Diretamente das ruas de São Bernardo do Campo, região do grande ABCD Paulista, Walter Limonada, fazendo algo de bom para todo mundo ouvir, pensar, refletir, enfim, para todo mundo ver. Através deste som, eu tento expressar uma mensagem totalmente positiva, buscando uma maneira de encarar a nossa vida, que é dura para uns e boa para outros. Mas não podemos desistir de nossos sonhos. É bom lembrar daquele velho ditado: se você tem um sonho, não fique aí parado. As lágrimas da derrota valem muito mais do que a tristeza de nunca ter tentado. E deixe em sua mente ideias otimistas, e pode ter certeza que mudará a sua vida. Mas não deixe que a preguiça domine a sua mente. Estude, trabalhe e aja honestamente. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo para todas as pessoas. E pode ter certeza que são somente coisas boas, pode crer. Saúde, paz, felicidade, encontrar a pessoa certa, ter um amor de verdade. Pense bem, o dinheiro não é tudo. Seja humilde acima de tudo, mas mostre para todos o seu ideal, através de um livro ou um estilo musical. E para mim, não, não, não importa o que irá fazer, mas faça algo de bom para todo mundo ver. Faça algo de bom, faça algo de bom, faça algo de bom para todo mundo ver. Faça algo de bom, faça algo de bom, faça que faça que faça, que faça algo de bom, faça algo de bom, faça algo de bom, faça algo de bom para todo mundo ver. Faça algo de bom, faça algo de bom, faça que faça que faça, que faça algo de bom. Por muitas e muitas vezes eu paro pra pensar e saio a procurar uma nova alternativa, pensando no que eu vou fazer da minha vida. Emprego, faculdade, cursinho, anonimato, não sei o que procuro, mas tenho que agir rápido. Investir no meu futuro, o que eu não posso é ficar parado, esperar cair do céu. Então é melhor esperar sentado. A vida é assim, você tem que se mexer, se dobrar, desdobrar, fazer algo por você. Eu vou correr atrás dos meus objetivos e vou conseguir, pois Deus está comigo. Estou no caminho do bem, bem, não no caminho do mal. Eu vou subir na vida, mas não falei de ninguém o meu degrau. Mas e se não subir? Não vou desanimar. Na verdade, o que se conta são experiências de vida. Também sei que muitas dúvidas ocorrem com você, mas não se desespere, não se deixe abater. A vida é uma lição e todos têm que aprender. Este mundo tem que ser melhor para mim ou para você, fazendo algo de bom, bom, bom, para todo mundo ver. Faça algo de bom, faça algo de bom, faça algo de bom para todo mundo ver. Faça algo de bom, faça algo de bom, faça algo de bom para todo mundo ver. Faça algo de bom, faça algo de bom, faça algo de bom para todo mundo ver. Faça algo de bom, faça algo de bom, faça algo de bom para todo mundo ver. Existem várias lutas no mundo inteiro, ideologias conflitantes aonde envolve muito dinheiro, seja na política, escolas, igrejas. Todos lutam por suas diferenças, só querem tirar da reta a sua cabeça, não dando a mínima para quem vive na miséria e na pobreza. É hora de acabar definitivamente contra todos esses males que afetam a nossa gente, espalhando pelo mundo a paz e a união. E mesmo sem ninguém ver, faça algo de bom, mandando uma mensagem totalmente sem violência. Há tantas coisas boas e não buscamos a sua essência. E para mim e para Deus, não importa o que irá fazer, mas faça algo de bom para todo mundo ver. Faça algo de bom, faça algo de bom, faça algo de bom.